Cheiro 27. Erguendo o olhar, vi uma imagem de estar que se desenhava sobre mim, gravada em baixo relevo num grande painel de barro cozido, incrustado na parede fronteira do templo. A imagem não me fora visível na noite anterior. Seria esta, de facto, Vênus, vista pelos olhos dos babilónios? Estava completamente nua, com ancas voluptuosas e seios enormes, mas parecia-me mais assustadora do que atraente, com um estranho chapéu cónico na cabeça, enormes asas dobradas atrás de si e pernas que terminavam em garras, como as de uma gigantesca ave de rapina. Erguia-se sobre dois leões, agarrando-se a eles com as garras, e encontrava-se ladeada por enormes corujas de olhos fixos. Ouvi uma voz atrás de mim, uma voz de mulher, emitindo que só podia ser uma ordem, embora não compreendesse a língua. Virei-me e vi que outros tinham entrado no pátio. Tratava-se de um grupo de sacerdotes, tendo em conta as túnicas de linho plissadas e os exóticos toucados. À sua frente seguia uma mulher que já passara a primeira juventude, mas ainda era espantosamente bela. Fora ela quem falara. Ao vê-la, fiquei de queixo caído, pois ela era a imagem de Istar, envergando o mesmo chapéu cónico, uma capa dourada, concebida de forma a evocar as asas dobradas e sapatos altos que imitavam a aparência de garras e que lhe conferiam um andar estranho. A princípio, pestanejando de espanto, pensei que estava tão nua quanto a imagem da deusa. Mas depois um raio de luz brilhou através do vestido fino, quase transparente, que mal continha os seus seios e terminava no cimo das coxas. Os braços cruzados sobre o peito faziam mais por esconder os seios do que o vestido. Numa mão segurava um aguilhão de marfim cerimonial e na outra um pequeno chicote. Sem hesitar, a sacerdotisa avançou. Recuei para me afastar dela, escondendo o pedacinho de tijolo azul no interior da túnica enquanto o fazia. A sacerdotisa fitou o corpo durante um longo momento. Depois fitou-me de alto a baixo. Não és babilónio, disse num grego perfeito. Venho de Roma. A mulher inclinou a cabeça. Isso explica porque foste suficientemente tolo para entrar neste pátio, quando aqueles que têm mais juízo se mantêm à distância. Não sabes que um espírito inquieto assombra este lugar? Na verdade, hesitei. Eu era um estranho em Babilónia e convinha a um estranho manter a boca fechada. Depois olhei para Mushesib. As moscas tinham voltado a reunir-se sobre o seu rosto. Passeavam sobre os seus lábios e olhos abertos. Vi a coisa com os meus próprios olhos a noite passada. Viste-a? Lémur é o que chamamos a tal criatura em latim. Subi ao cimo do muro e vi o lémur aqui no pátio. Era hediondo. A sacerdotisa dirigiu-me um novo olhar inquiridor. Fugiste, jovem? Não exatamente, mas caí e bati com a cabeça. Foi a última vez que a vi. E o que sabes sobre isto? Apontou para o cadáver. O nome dele é Mushesib, de Ecbatana. Também estava alojado na estalagem ao cimo da rua. E por que veio ele aqui? Não sei. Foi ele quem partiu a fechadura que colocámos no portão? Encolhi os ombros e abanei a cabeça. A sacerdotisa virou-se e dirigiu-se à multidão que espreitava pelo portão. Este templo em ruínas já não é solo sagrado. Ainda assim, o sacerdócio de Istar assumirá a responsabilidade pelo corpo deste homem, até que possam ser localizados os seus familiares. Fez um gesto aos sacerdotes. Parecendo nervosos e relutantes, baixaram-se para pegar no cadáver e o transportar para outro local. A sacerdotisa dirigiu-me um olhar curioso. Durante toda a minha vida ouvi falar do espírito inquieto que aqui reside. A história deve ter vários séculos. Uns acreditam nela, outros não. Nunca o vi com os meus próprios olhos e nunca tinha sido cometida qualquer violência, até um homem ter sido morto há alguns dias. O homem morreu da mesma forma, com o pescoço partido, e foi encontrado no mesmo local. Duas mortes numa questão de dias? O que poderá ter perturbado o lémur, como lhe chamas, a ponto de o levar a fazê-lo? Devo consultar a deusa. É preciso encontrar uma forma de aplacar o seu espírito inquieto antes que volte a acontecer uma coisa destas. A sacerdotisa ergueu os olhos para o relevo de Istar, o seu reflexo, e de novo para mim. Deixa que te dê um conselho, jovem romano. Goza a tua visita a Babilónia, mas não regresses a este local. A mulher deu meia volta e seguiu os sacerdotes que transportavam o cadáver de Mushetsib. Seguia, observando a sua capa em forma de asas cintilando ao sol da manhã. A capa era muito pura e maleável, captando os contornos das suas nádegas oscilantes. Quando todos regressaram à rua, o portão foi fechado e os homens deitaram mãos ao trabalho, reparando a fechadura partida. A sacerdotisa e o seu séquito partiram. A multidão foi dispersando de modo gradual. Antípatro queria ver o zigurate. Dario, ansioso por se afastar do templo assombrado, ofereceu-se para lhe mostrar e eu segui-o. A visita demorou grande parte do dia. Antípatro precisava descansar entre cada balcão e, sem o astrólogo para nos acompanhar, tivemos de aguardar na fila durante muito tempo para podermos subir à plataforma superior. De tempos a tempos, enquanto avançávamos paralelamente às paredes enormes e em mau estado, peguei de forma discreta no pequeno tijolo que tirara do chapéu de Mushetsib. Estava curioso por descobrir de que secção do zigurate o tinha ele tirado. Contudo, embora ainda restassem pedaços de tijolo vidrado em vários locais, não encontrava nenhum exatamente igual ao tom profundo e escuro de azul do espécime que segurava na palma da minha mão. Uma ideia começou a formar-se na minha mente e outras ideias começaram a gravitar à sua volta. Um pouco como as estrelas gravitam em torno da Terra, pensei, o que era apropriado, uma vez que no centro de tais conjeturas estava o astrólogo Mushetsib e o seu destino. Nesse dia, enquanto percorríamos a cidade, segui os meus companheiros numa tal perturbação que Antípatro me perguntou se ainda me sentia atordoado devido ao golpe na cabeça. Disse-lhe que não se preocupasse. Expliquei-lhe que estava apenas a pensar. A sonhar acordado, com a sacerdotisa de Istar, aposto, disse Dario com uma gargalhada. Por acaso, talvez precise de a voltar a ver, retorqui pensativo. Sem dúvida. Dario dirigiu-me um olhar lúbrico. Depois ofereceu-se para nos mostrar o recinto sagrado onde residia a sacerdotisa. Prestei grande atenção à sua localização para que pudesse voltar a encontrar o caminho. Não regressámos à estalagem, senão com o lusco-fusco. Queria ver mais uma vez o templo em ruínas, apesar do aviso da sacerdotisa. Mas temia ir até lá, depois do pôr do sol. Além disso, tinha as minhas dúvidas quanto à possibilidade de, no escuro, encontrar o que procurava. Na manhã seguinte, acordei cedo. Enquanto Antípatro ainda roncava, vesti as minhas roupas e desci silenciosamente as escadas. Passei pela porta aberta para a cozinha, ao lado da sala comum, e vi com algum alívio que o estalajadeiro e a esposa já trabalhavam no pequeno almoço. Sem qualquer som, deixei a estalagem e subi apressadamente a rua. O portão estava mais uma vez trancado, mas encontrei o local onde já antes escalara o muro. Subi por este, hesitei por um momento e depois issei-me e saltei para o pátio. A luz fraca da manhã lançava sombras compridas. Senti um estremecimento de temor. De vez em quando, por entre as sombras, imaginava ver movimento e assustava-me. No entanto, estava determinado a fazer o que ali tinha ido fazer. Com o coração a bater violentamente, percorri todo o pátio, dando especial atenção à parede da taberna abandonada, bem como ao chão ao longo do muro que dava para o rio, procurando qualquer local onde o chão pudesse ter sido mexido recentemente. Não demorei muito a encontrá-lo. Ajoelhei-me entre as ervas arrancadas e comecei a cavar. O sol já tinha subido consideravelmente quando regressei à estalagem. Gordiano, por onde Hades andaste tu? Gritou Antípatro. Os outros hóspedes tinham todos saído. Apenas Antípatro e Dario continuavam na sala comum. Tenho estado terrivelmente preocupado contigo. Antípatro calou-se ao ver o grupo de homens armados que entrou na estalagem atrás de mim, seguido pela sacerdotisa de Istar. Alarmado pelo som dos passos, o estalajadeiro correu para a sala. O seu rosto empalideceu. O que é isto? Gritou. Movendo-se rapidamente, alguns homens rodearam o estalajadeiro e agarraram-lhe os braços fortes. Outros entraram de rompante na cozinha. Um momento depois, arrastavam para a sala a esposa do estalajadeiro, guinchando e preguejando em egípcio. Suspirei de alívio. Até esse momento, não tinha a certeza absoluta da verdade da acusação que fizera contra o estalajadeiro e a sua esposa. Mas a expressão nos seus rostos assegurou-me da sua culpa. O resto do grupo armado dispersou para realizar uma busca ao local, começando pelos aposentos do estalajadeiro. Passados alguns momentos, um dos homens regressou com uma caixa de madeira, pequena, mas muito ornamentada, que abriu a fim de que a sacerdotisa pudesse ver o seu conteúdo. Espreitei por cima do ombro do homem. A caixa estava repleta de cosméticos, misturas e ungüentos. Mas as cores e as texturas não eram comuns. Pertencia a alguém que praticava o disfarce com profissão, um ator ou um mimo de rua. As trupes de mimos mais famosas, até um romano sabia, vinham de Alexandria, como acontecia com a esposa do estalajadeiro. Tira daí as mãos, seu porco! Gritou ela, libertando-se do homem que a agarrava e correndo para o que segurava a caixa. Este ficou branco quando a viu e recuou. Eu fiz o mesmo, pois ainda que sem a horrenda maquilhagem, o rosto do hediondo lémur que eu vira no pátio do templo estava de súbito à minha frente e voltei a ouvir o guincho que me gelara o sangue. Como uma manada de auroques em carga, a mulher correu para a sacerdotisa que se manteve firme. Preparei-me para assistir ao impacto, mas vi a sacerdotisa erguer o aguilhão cerimonial, desferindo um golpe com toda a força no rosto da mulher. Com um guincho que me feriu os tímpanos, a esposa do estalajadeiro oscilou e caiu para o lado, derrubando um grande número de pequenas mesas e cadeiras. Os guardas rodearam-na e, depois de uma luta considerável, prenderam-na. Um dos homens que tinha ido realizar a busca entrou na sala. passou por toda a confusão a fim de mostrar qualquer coisa à sacerdotisa. Na mão segurava um belo espécime de tijolo vidrado, azul escuro como a noite. Fitando a desordem da sala comum, Antípatro virou-se para mim e pestanejou. Gordiano, por favor, explica-me o que aconteceu. Mais tarde, na taberna de outro estabelecimento, pois a estalagem onde tínhamos ficado encontrava-se agora fechada, Antípatro, Dario e eu erguemos 3 taças cheias de cerveja babilónica e brindámos ao falecido Mushetsib. Explica-me tudo outra vez, pediu Dario. Parecia incapaz de compreender que o lémur, que tinha assombrado o velho templo, não era de todo um lémur. Tão forte era o seu temor supersticioso em relação ao local. Molhei a garganta com mais um gole de cerveja e prossegui. A certa altura, não sabemos exatamente como nem quando, mas não há muito tempo, o estalajadeiro e a esposa foram esgravatar em redor das ruínas do templo. E o que haveriam de descobrir, senão um monte, até aqui desconhecido, de antigos tijolos vidrados, sem dúvida pertencentes à muralha de Nabucodonosor, há muito demolida, que costumava passar junto ao rio, onde se ergue agora uma nova e mais simples muralha. Perceberam de imediato que aqueles tijolos valiam uma fortuna. No entanto, a sua descoberta estava localizada no recinto de um antigo templo. O terreno em si é propriedade comum e não está à venda. Além disso, quaisquer artefactos ou tesouros nele encontrados pertenceriam quase de certeza ao sacerdócio de Ishtar. O estalajadeiro não tinha claramente qualquer direito aos tijolos, mas tencionava deitar-lhes ainda assim as mãos. A melhor forma de o fazer, concluiu, era comprar a propriedade devoluta adjacente ao templo, a partir da qual ele e a esposa poderiam passar pelo pátio e chegar aos tijolos enterrados sem serem vistos. No entanto, as negociações para a compra da propriedade estavam a demorar o seu tempo. E o estalajadeiro temia que mais alguém pudesse ir até lá e encontrar os tijolos enterrados. As velhas histórias sobre o facto de o local estar assombrado ofereceram-lhe uma forma perfeita para afugentar as pessoas. A esposa do estalajadeiro desempenhava o papel de lémur. Sabemos agora que fez parte de uma trupe de mimos quando era mais jovem. Tratava-se desde logo de uma mulher intimidante, mas com a maquilhagem certa e fazendo uso das suas capacidades como atriz, podia tornar-se verdadeiramente aterrorizante, como eu próprio testemunhei. No entanto, não afugentou toda a gente. Pelo menos um homem se deve ter atrevido a entrar no pátio há algumas noites, talvez por simples curiosidade. E esse foi o primeiro a morrer. Foi a mulher do estalajadeiro quem partiu o pescoço da vítima? Perguntou Antípatro. Provavelmente tem força para tal. E já vimos o que é capaz de fazer quando provocada. Mas o marido confessou o assassinato. Aqueles braços musculosos são suficientemente fortes para partir o pescoço de qualquer homem. E o Mushetsib? O que estava o astrólogo a fazer no pátio à meio da noite? Perguntou Dario. Acho que só depois de nos termos ido todos deitar, os pensamentos de Mushetsib o conduziram à mesma conclusão a que eu cheguei um dia depois. Ele não acreditava em lémures. Então, o que vira eu, na verdade? Talvez alguém que se fazia passar por lémures. Mas porquê? À meio da noite, Mushetsib partiu a tranca do portão, entrou e começou a vasculhar. Chegou mesmo a escavar um pouco e encontrou isto, tendo escondido no chapéu. Exibi o pequeno fragmento. Se eu tivesse observado as suas mãos e a terra que ele de certo tinha nos dedos, poderia ter percebido a verdade mais cedo. mas os braços estavam dobrados por baixo do corpo e os sacerdotes levaram-no antes que eu pudesse ver melhor. Creio que estavas a olhar, sobretudo, para a sacerdotisa de Istar, disse Dario. Pigarriei para limpar a garganta. Seja como for, o estalajadeiro deve ter-se deparado com o Mushetsib ali no pátio. Houve um confronto. Ouvi o Mushetsib gritar, mas pensei que estava a sonhar. E o estalajadeiro partiu-lhe o pescoço, tal como fizera com a vítima anterior. Deixou o corpo nos degraus do templo como aviso. E foi assim que encontramos o pobre Mushetsib no dia seguinte. Só quando fomos ao zigurate e me vi incapaz de encontrar um vidrado igual ao que descobrira no chapéu do Mushetsib, percebi que ele o devia ter encontrado noutro local. Ocorreu-me que o poderia ter descoberto nos terrenos do antigo templo. E o resto da história desenrolou-se na minha mente. No início da manhã, entrei furtivamente no pátio e descobri o local onde estão enterrados os tijolos. Também descobri uma abertura secreta, rudemente aberta na parede do edifício vago, ao lado do templo. Fui de imediato ter com a sacerdotisa de Istar, a quem revelei as minhas suspeitas. Esta reuniu alguns homens armados e seguiu-me de regresso à estalagem. Juntamente com os tijolos que o estalajadeiro já desenterrara, os homens da sacerdotisa descobriram uma passagem secreta que o estalajadeiro abrira entre os seus aposentos e o edifício vazio adjacente, que, como eu descobrira, tinha o seu próprio acesso secreto ao pátio do templo. Também este, aberto pelo estalajadeiro. Era assim que ele e a mulher conseguiam entrar no pátio, mesmo com o portão fechado. Passando através do edifício vazio, o alegado Lémur podia aparecer e desaparecer. E o assassino era capaz de surpreender as suas vítimas e desaparecer sem nunca sair para a rua. O que vai ser do estalajadeiro assassino e da esposa monstruosa? Perguntou Antípatro. A sacerdotisa diz que eles têm de pagar pelos crimes com a vida. E o que acontecerá a todos aqueles lindos tijolos? Perguntou Dario, os olhos a cintilar com o pensamento de tão grande saque. O sacerdócio de Istar, reclamou-os para si. Imagino que os estarão a desenterrar neste preciso momento, respondi eu. É pena não teres podido reclamar os tijolos. Dario suspirou. Sabes, odeio falar de tal coisa. Mas desde o dia em que nos conhecemos, só me deram uma moedinha pelos muitos e excelentes favores que fiz aos meus novos amigos. Rime. Não temas, Dario. Serás pago pelos teus serviços. Ao dizê-lo, fiz tilintar as moedas na pesada bolsa que trazia à cintura. Nessa tarde, depois de o estalajadeiro e a esposa serem presos, eu fora chamado ao recinto sagrado de Istar para uma entrevista privada com a sacerdotisa. Esta louvou calorosamente a minha perspicácia e insistiu para que aceitasse uma recompensa de vera generosa. Dario olhou para a bolsa com dinheiro e ergueu uma sobrancelha. Essa foi a única recompensa que ela te deu, jovem romano? Antípatro também me fitava intensamente. Senti que o meu rosto ficava quente. Estaria a coragem? Por acaso não foi, disse. Mas do que ocorrera nessa tarde com a sacerdotisa, optei por nada mais dizer.